sei que eu não posso reclamar muito das coisas, mas eu entendo porque sou tratado assim. Sei que no mundo existe muita gente doida, mas cada um no seu caminho, não se deixem confundir. Pode ser seu, meu mundo pode ser.